criminoso, talvez seja censurado. Realidade, periferia, falar a verdade não é pecado. Em toda quebrada tem sempre um atrasalado. Superman, peito de aço, que faz do crime sua profissão. Sabadão na zona leste, todo mundo sossegado. Os botecos estão lotados, viciados por todos os lados. Entre eles se destaca um novato na parada. Estudante, pai de família, não fumava, não bebia. O aeroporto da malandragem funcionando noite e dia. Avião sobe, não desce, desce o choro da família. Não se conforma, não acredita quando recebe a notícia que seu filho mais é foi morto pela polícia. Fragante em boca de fumo, nóia virou defunto. Os populares acostumados com esse tipo de assunto criam seus comentários, corre a notícia na área da malandragem e a morte. O que restou são piadas. O nóia roubou televisão na casa do João. O João se injuriou, mandou o nóia pro caixão. Comentários desse tipo a gente ouve todo dia. Se malandro é ser isso, eu prefiro é ser caipira. Você com revólver na mão, se julga um bicho feroz. Tentamos te alertar e você se recusa a ouvir nossa voz. Escute o que eu digo, se importe contigo em Deus pra se acrer. Pois amanhã eu espero não enterrar você. Pois a vida que você leva só isso podemos esperar. Cadê a cadeira de rosa, fuzilado na porta de um bar? O problema maior não é esse, é como é que vai ficar sua família. Seus filhos sendo a notícia que seu pai foi encontrado irreconhecível em cima de uma calçada, perfurado de balas. Palavra rotineira pra quem mora na favela. Crianças criam sua segunda versão na aquarela. Sua segunda versão na aquarela. Pois o papo é coisa séria, não tem boi para a comédia, vacilou, é caixão. Essa história de humano que dizia ser malandro, se cresceu, levantou os panos e acabou beijando o cão, saqueando o inferno, pesadelo de Satanás. Assassinos de demônios, apocalipse urbano, virando a página do livro, segundo capítulo da história. Leia até o anticristo, agora o papo é contigo. Preste atenção, não critico, só quero uma explicação. Aonde está? Aonde está a fórmula mágica da paz? Aonde está? Aonde está a felicidade de seus pais? Aonde está sua alegria, sua paz interior? Se tudo está ok, tudo bem, você ganhou. Agora, cara, vamos voltar pra nossa quebrada, onde muitos procuram a paz no baseado e logo em seguida dão asas às balas. Armas de fogo, o povo contra o povo. Alienação e revolução não combina, viu, irmão? Agora você ri, mais tarde vai chorar. Quando estiveres caminhando e a morte te trombar, lembre-se daquele mano que se foi e você disse é só mais um. Amanhã pode ser você que vai ser tratado como qualquer um. Como qualquer um, como qualquer um. Construiu até aqui, falou demais, jogou conversa fora e nada de agir. Como se fosse uma bomba relógio programada pra explodir. Assim se compara a sua vida, cada mancada aciona a contagem regressiva. Uma tortura psicológica envenena sua mente, cauteriza sua visão. O seu subconsciente te impede de chegar à vitória. Antecipa a sua hora, te afunda na bosta. E você continua achando que isso é vida, olhe pra Deus. Seu amigo cicatriz essa ferida antes que os vermes tomam conta de você. Não seja tonto, você não vive no conto de fadas. Ei, cara, se liga na parada. Não seja mais um, seja o cara. O